Oi, Salvador, bom dia. No 1961, no próximo ponto de entrada 10 está próximo. No 1961, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento 160 graus, 9 nós. Livre de alinhar e decolar da 10961. Bom dia, Gol 9996, final. Gol 9996, bom dia, autorizado pouso. Pista no zero, vento 160 graus, 10 nós, ajuste no 019. Livre pouso, 9996, Gol 9996. Gol 9961, decoladas 19, controle 119, decimal 8, mobile. 98, obrigado, bom dia. Gol 9996, sala 22, direita 1211. Direita 1211, gol 9916, bom dia. Fala, bom dia, gol 9916, lembrou? 9916, bom dia, autorizado Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, portão 08, gol 9916. Oxalé 6225, bom dia, continua a aproximação, reporte visual, ajuste no 019. Visual, 619, 62. Oxalé 6225, confirme visual? Visual, sim, visual, 625. 6225, autorizado, pouso, pista na zero, vento 150 graus, 1-1 nós. Gente, livre pouso, 6225. Guarani 6225, sala 28, direita 121, décima 1. 21, 6225. Salvador, Golf, X-Ray, Romeo. Confirme, Golf, Yankee, Romeo? X-Ray, Romeo. Golf, X-Ray, Romeo, prossiga. X-Ray, Romeo, o senhor está aqui no pátio 3, posição 5, Romeo. Solicito autorização de reboque até o pátio principal, posição 5. Obrigado, Golf, X-Ray, Romeo. Tem autorizado o início do reboque no pátio 3? Chame no pátio 3, pronto para ingresso no pátio principal, Golf, X-Ray, Romeo. Oxalé 625, é o solo, Salvador. Bom dia, Oxalé 625, está na Alfa. 625, por gentileza, 1211. Oxalé 625, é o solo, Salvador. Bom dia. Bom dia, 625, autorizado Alfa, Juliette, portão 02. 02. Salvador, X-Ray Romeo, solicito autorização de ingresso ao pátio principal, ponte 5. Autorizado ingresso, Golf X-Ray Romeo, chame a terna. Ok, senhor. Salvador Golf Romeo, informa terra em reboque na posição número 5. Gente, Golf X-Ray Romeo, obrigado, bom dia. Obrigado, bom dia, senhor. do Pochiné 6225. Pochiné 6225, bom dia, informação em curso, é a Foxtrot para Brasília, eu tenho aprovado o nível de voo 380. O senhor está pronto para cópia? Afirmo, está ciente da Foxtrot e pronto para cópia, o 6225. Poxa, 6225, autorizado para Sierra Bravo, Bravo Romeo, via Presulo 17, nível de voo 380. Pista em uso no zero, primeira curva à direita, saída Arbor, após Arbor, voa direto, posição Elefa. Controle 1 no 9 decimal 8, transponder 5146, Oceania 6225. Autorizado Brasília, nível 380, decola da 1-0 com curva à direita, saída Arbor, após Arbor voa direto Elefa, Upzulu 1-7 a rota, controle Salvador 119.8, transponder 5146-6225. 5146, protegimento correto, Oceania 6225, chame pronto para o pushback acionamento, por gentileza confirme somente seu portão. Está no 02 no 6225. 02, copiado. Salvador, hoje a Alerta 6225, está no número 2, para pushback, acionamento. 6225, livre push, chame táxi. Chama o táxi. Solo Salvador, bom dia. Aqui é o Azul, Papa Romeu, Alfa de Lima. Bom dia, Azul. Prossiga. Bom dia. Autorização de reboque do pátio 3 para o pátio 1 no posição 3. Autorizando até a saída do pátio 3, reboque para ingresso no pátio principal. Só confirma a matrícula, por gentileza. Papa Romeu, Alfa de Lima. Alfa de Lima, gente. Autorização até a saída do pátio 3, reportarei. Quando chega na posição. Chanel 6225 tem 102 a bordo, autonomia de 5 horas. Alternado Goiânia. 225 Índia Alfa, ponto de cara 118.5, hoje no 2019, tem um bom voo na 225. Obrigado, bom dia. Torre, Salvador, Monte, Oxenê, 6225, ponte espera 90, Capão. 6225, autorizado, alinhar e decolar. Vento 150 graus, 12 nós. Marília, cola, 6225. Solicita o 280 para Galeão. Confirma nível solicitado, 280? Afirmativo. Gente, mas vamos escutar agora para a coordenação, prepara da El Ledeiro. Desculpa, é o 380. Tenho pré-autorizado 36, você copia? Copio. Autorizado Galeão, nível 360, decola da 10, cumpre o perfil da saída da El Leda Irumi. Intercepta pelo VBR 857. Abaixo decolagem, curva direita. Aciona 5150, controle 119.8. Feito autorizado 360 para Galeão, decola da 10, curva a... direita da El Leda Irumi, transponde 5150 e o controle 1198, o Oxané 6211. Procedimento correto, chama só no pronto para o posto no meio. Chamará o Oxané 6211. Vim decolar, 150 graus, 12, nós, Oxané 6225. 03, ok, solo, ingressando no pátio 1, posição 3, obrigado. M2225, decola 15, chama o controle 120, correção 19.8. 19.8, 6225.